voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. A gente está de volta com Vozes do Campo e da Cidade. Hoje o assunto é barragens. Ainda falando sobre o rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais, a gente vai ouvir agora Ana Cristina Alvarenga. Ana Cristina é assessora da Cáritas Regional Minas Gerais e está acompanhando de perto o crime lá em Brumadinho. Ela também coordena o projeto em Conceição do Mato Dentro, onde se vive a iminência do rompimento de uma barragem da empresa Anglo. Então, as ações prioritárias, né, nos primeiros momentos, nos primeiros dias, são, além de prestar solidariedade, tentar garantir um conforto espiritual para as famílias atingidas, é também buscar ajudar na busca de informações confiáveis junto ao Ministério Público, Defensoria Pública, né? Perceber e denunciar os abusos, aliciamentos da empresa e outros aproveitadores, como advogados, por exemplo, né? É importante, nesses primeiros momentos também, né, identificar as necessidades emergenciais, como alimentos, água, roupa, mas também a necessidade de algum tipo de acompanhamento psicológico, por exemplo, alguma assistência social. Então, essas são as ações prioritárias para os primeiros momentos, para os primeiros dias e meses, né? E os danos são diversos, assim, né? Além das centenas de vidas, né, o luto ainda é muito grande. Mas as perdas materiais, como casa, carro, documento, roupas, né? E também tem as perdas de fonte de renda, né? Muitos ali tinham áreas de plantio, então perdeu a sua fonte de renda, que é a produção de alimentos, principalmente hortaliça, né? O comércio nas comunidades, né, e na cidade diminuiu drasticamente, né? A fonte de água potável, então, tanto para o consumo quanto para a produção, isso tudo não só na cidade, no município de Brumadinho, mas na bacia do Rio Paraopebas como um todo, né? Com esse segundo rompimento, né, de barragem de rejeito de mineração, após pouco mais de 3 anos, né, do primeiro rompimento, a alerta, né, para a situação das várias barragens, a situação das várias barragens em Minas Gerais, ele aumentou, né? Aumentou esse alerta, né? Paracatu é onde está instalada a maior barragem a céu aberto do mundo, com níveis altíssimos de arsênio, que é um semimetal altamente tóxico, né? Que se romper compromete toda forma de vida dependente do Rio São Francisco, né, da bacia do Rio São Francisco como um todo. A Casa Diocesana de Paracatu, junto com outras pastorais sociais e universidade, outros movimentos sociais também, vem propondo espaço de discussão e formação com o povo, né, formação com os atingidos, quanto aos riscos que a barragem tem de rompimento, e não só de rompimento, mas também de contaminação do lençol freático, enfim. Vem fazendo um processo de formação, de discussão, para fortalecer as denúncias, né, para fortalecer as formas de denúncia e de pensar estratégias de reverter a situação. A Rede Cáritas, como um todo, aqui em Minas Gerais, atua em outras regiões. Atua na assessoria direta com os atingidos de Mariana, e agora também iniciará assessoria aos atingidos de outros territórios ao longo da bacia do Rio Doce. Minas Gerais é um estado cuja principal fonte de recursos, impostos, vem da mineração. Então, é uma problemática complexa de discutir aqui no estado, né? Assim como Mariana, Brumadinho, há tantas outras barragens em risco, né, de rompimento, com problemas estruturais, como é o caso de uma barragem na região metropolitana de Belo Horizonte, em Nova Lima, Barão dos Cocais, que foram, inclusive, teve alerta, né, da sirene para remover as pessoas, né, Congonhas, tem uma das maiores barragens do estado também, que se romper, ela vai acabar com a cidade inteira, Conceição do Mato Dentro. Então, são várias barragens. E há uma série de iniciativas em vários níveis, sendo tomadas e sendo processadas aqui no estado pelos movimentos sociais, pelas entidades sociais. Por exemplo, a partir da pressão popular, foi retomada agora no último mês a discussão da PL, conhecido como Mar de Lama Nunca Mais. Houve essa pressão popular e essa PL foi discutida, aprovada em tempo recorde na Câmara Legislativa de Minas Gerais e sancionada pelo governador. Essa PL, agora lei, ela aprofunda a fiscalização nas barragens de rejeito das minerações, né? Então, a nossa fiscalização, na verdade, a nossa legislação, ela é falha. E essa PL, essa lei agora, ela tem o objetivo de aprofundar a fiscalização e as formas de construção dessas barragens. Então, isso é uma vitória, né, popular. Além também da instalação da CPI da mineração na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com o intuito de investigar, né, investigar as formas de liberação, de licenciamento. Então, é uma outra questão importante de luta popular, né? E desde Mariana e agora principalmente, vários espaços de discussão estão sendo propostos por várias iniciativas populares, né, para aprofundamento, para formação, em relação principalmente ao modelo minerário, modelo de mineração que é empreendido, que é empregado no Brasil e em Minas Gerais. Esses espaços, eles também são formas de denúncia, né? A Cáritas faz parte de vários espaços de articulação desses, né? Articulação, fóruns sociais, que não só para formação e aprofundamento, mas também para traçar estratégias de ação. No campo tanto do apoio aos atingidos, né, estratégiação no campo do apoio aos atingidos, mas também na denúncia, né, por exemplo, denúncias internacionais. Agora, nesse período, está tendo várias experiências, desde Mariana, está tendo várias experiências de denúncias internacionais com os acionistas das empresas, junto a órgãos das Nações Unidas, enfim. São essas as ações que são feitas, tanto no âmbito do apoio específico aos atingidos, mas também no âmbito da denúncia e construção de estratégias conjuntas. Bom, essa situação é bem preocupante em Minas Gerais, mas saindo um pouquinho do Sudeste e voltando aqui para as terras pernambucanas, vamos falar sobre as barragens que acumulam água aqui no estado e seus riscos. Quem nos ajuda com este assunto é a Cristiane Rosal. Ela é diretora de Regulação e Monitoramento da APAC, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima. Ela cuida da fiscalização da Lei de Segurança de Barragens em Pernambuco. Muito bem-vinda, Cristiane. A gente está super feliz de você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite e é um prazer enorme participar do Vozes do Campo e da Cidade. No primeiro bloco, a gente falou sobre as barragens com rejeitos de mineração que romperam em Minas Gerais e também sobre os riscos de novas tragédias. A gente sabe, Cristiane, que aqui em Pernambuco a maior parte das barragens são para estocar água, né? Para consumo humano, para produção. Mas segundo um estudo que a gente viu da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, 57 das barragens aqui de Pernambuco apresentam ameaça de rompimento e alguns danos associados. Como é que a APAC tem monitorado essa situação? Eu queria primeiramente esclarecer que os 57 que trata desse estudo são 57 barragens que são categorizadas com dano potencial alto. Dano potencial alto não significa que ela tem risco de rompimento. Significa que se ela romper, há um risco alto, porque há a população que mora depois dela, a jusante da barragem. Então, a lei de segurança de barragem, ela categoriza duas situações para a gente classificar como alta, baixa ou média, que é a parte estrutural e a parte de dano potencial alto. Então, a parte estrutural a gente muitas vezes categoriza a APAC como fiscalizadora da lei como alta pela falta de informação que o empreendedor responsável pela barragem não nos passou. Então, por essa falta de informação, ela pode ser colocada como alto, mas não quer dizer que ela está em risco realmente. Simplesmente é uma falta de informação. E um segundo momento é o dano potencial associado alto, que é a população que mora em jusante. Se tiver uma vida humana após a barragem, ela vai ser categorizada como alta. Existe essa distorção que a categorização de risco alto e de dano potencial associado alta é feita com alguns elementos e não necessariamente que ela tenha um risco de rompimento. Além dessas barragens que a gente conversou agora, a APAC controla de alguma forma barragens particulares? Na realidade, a gente fiscaliza todas as barragens de Pernambuco, seja elas particulares ou com o empreendedor do próprio estado, né? Estado, leia-se, agente federal ou estadual. E as particulares, aqui em Pernambuco, em sua maioria, pertencem às usinas. As usinas que são grandes consumidoras de água pela questão da irrigação da cana-de-açúcar. Então, algumas dessas usinas têm barragens em suas propriedades. E a maioria das usinas aqui em Pernambuco, elas cumprem a lei de segurança de barragem em sua totalidade. Tudo que a gente pede, eles entregam. Agora, eu saliento assim, que às vezes tem barragem que está dentro de uma terra da usina, porém a usina não faz uso daquela água. Disponibiliza, às vezes, até para o Estado ou para terceiros. E a lei coloca como empreendedor, né, que aí o empreendedor é o responsável legal pela barragem, tanto o dono da terra como o usuário de água. Então, no momento que a gente encontra uma situação como essa que eu descrevi, a barragem está dentro da terra da usina, mas ela não utiliza, ou dentro da terra de qualquer outro proprietário, mas ele não utiliza aquela água, disponibiliza, porque a água é um bem de domínio público, né? Então, tem que disponibilizar mesmo. Então, fica um jogo de empurra aí, né? Porque a usina não usa água, então não se vê responsável pelaquela estrutura. Quem é usuário? É usuário, mas também não é o proprietário da terra. Porém, a lei não coloca em patamares diferente quem é usuário e quem é proprietário da terra. Então, assim, ambos teriam a mesma responsabilidade. Algum dos dois teria que assumir, né? Já houve discussão a nível nacional, tanto na Agência Nacional de Água, como no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que isso é um artigo que tem que ser melhorado dentro da lei, para que a gente ou categorize quem é o mais responsável, digamos assim, ou coloque só um responsável, independente de usuário, independente de dono de terra. As barragens de usina não são grandes barragens. As grandes barragens, em geral, pertencem ao governo, seja ele estadual ou federal. A maioria é do governo federal. A maior capacidade de acumulação, em torno de 60% da capacidade de acumulação de Pernambuco, pertence ao governo federal. Né? São barragens construídas com verba da União e, portanto, são do governo federal. Né? A única barragem assim, de grande porte que é do governo estadual é a barragem de Serra Azul, que é uma barragem recente. Né? Mas as maiores é tudo federal. Então a gente continua esse papo com a Cristiane já já. Vamos agora a um rápido intervalo. Continue na sintonia que o Vozes do Campo e da Cidade volta já. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.